Partidos de oposição têm o dever de fazer oposição. Partidos de situação têm o dever de ser situação. Ou então larguem o osso, saiam do governo, vão para a oposição. Sou o Carlos Sivaldo Paulino, e hoje temos como convidado Cícero Adriano. No ar. Politicast News. Nos dias 13 e 15 de março, tivemos dois protestos nacionais de grandes proporções. O dia 15 com proporção maior, mas o dia 13 também foi relevante, de certa forma. Adriano, você acompanhou um pouco do dia 13? Acompanhei, né? Porque os protestos do dia 13 foi mais organizado pelas entidades sindicais, né? CUT, os movimentos sociais sem terra, os movimentos das pessoas mais ligados aos partidos que se dizia de esquerda, vamos falar assim, como PT, PCdoB. E esse movimento fez com que mostrasse para a população um pouco do poder que o governo ainda tem nas entidades sindicais. Por mais que estejam insatisfeitos com as medidas, ainda defendem o Estado Democrático. Defendem o Estado Democrático, né? E o ato do dia 15, a gente sabe muito bem que foi um ato organizado pelos grandes empresários. O PSDB, por mais que diga que não está por trás desses atos do dia 15, mas ele está por trás. E o que eles querem mesmo é desestabilizar o governo, porque até agora eles não se contentaram ainda que perderam as eleições. Não que eu esteja defendendo o governo do PT, mas esses atos do dia 15 é mais um ato, né, que representa uma parcela da burguesia, né, da classe média, que está descontente com o governo e não aceitou a derrota das urnas. Tanto é que eles mesmos não têm um consenso sobre esse ato, porque uns defendem o impeachment, outros defendem intervenção militar, outros defendem que tenha mais políticas sociais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, não se tem um consenso direito sobre o que é esse ato. Agora, um geral que eles querem é desestabilidade do governo. E já estão organizando outro ato, né, que está programado outro ato para agora, para o dia 12 de abril, outro ato, e eles querem fazer com que esse ato fique maior. Agora você vê que é um ato que o cunho político, você vê que é da extrema direita. O menino que estava falando em nome desse movimento Vem Pra Rua, eu estava vendo esses dias aí na internet que ele é um empresário brasileiro que morava nos Estados Unidos e dizem que ele trabalhava com uma empresa de fundo de investimentos e não sei porquê, mas ele tem processo na justiça americana por conta dessa empresa. E esse movimento Vem Pra Rua, ele é muito parecido com aquele movimento Ocupe Wall Street, né? Que é Ocupa a Rua, que houve agora, se não me engano, 2012 ou 2013, nos Estados Unidos. Então, é um movimento, né, que eu acho que, como as eleições elas foram polarizadas, foi bem polarizada, você vê que a diferença de voto entre a esquerda e, vamos dizer, o PT e o PSDB foi muito pequena, 3 milhões de votos. Então, o Brasil, ele está dividido. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar daqui para frente. Porque uma análise ainda muito clara do que pode acontecer, nós não temos. Agora, o curioso é que, em pesquisa do Datafolha, a maior porcentagem dos participantes do protesto do dia 15 tinham votado no Aécio. Diz que em São Paulo o índice foi mais de 90%, segundo a pesquisa deles. Eu vi pesquisas a nível nacional sobre as pessoas que estavam na rua, né, inclusive alguns amigos meus foi para o ato lá em Maceió e pelo que observou, a maior parte das pessoas que estão lá é eleitores de Aécio, pessoas brancas de classe média a alta. Você não vê muitas pessoas da classe baixa. Agora, com essas novas medidas que o governo federal vem tomando, né, com esse ajuste fiscal que Dilma anunciou agora no início do ano, esses atos poderão tomar proporções gigantescas, né, porque vai atingir a classe trabalhadora e aí a gente não sabe direito o que é que pode acontecer. Gostaria também de dar um destaque à mídia, né? Porque houve o manifesto dia 15 e a mídia acompanhando, jogando as possibilidades. Nessa mesma época também ocorreram a greve da educação no estado de São Paulo e a mídia simplesmente se calou à educação. Então, quando há o interesse deles, eles utilizam a seu favor de vários modos. Como quem está descontente em sua grande quantidade é pessoas associadas ao PSDB, ou mesmo grandes empresários, como o próprio movimento mostra, isso faz com que a elite possa mexer seus pauzinhos. Então, de repente, na contagem lá da PM, aumenta-se muito a quantidade de pessoas a favor de quem, né? Então, é sempre essa questão. Eles não estão contentes porque perderam a eleição. O outro questionamento é o pacote de contra a corrupção, que não foi bem assimilado. Eu sei que o caminho é esse, realmente transformar a corrupção como um crime hediondo para que possa dar o salto de qualidade. Fora isso, também tem a questão do financiamento público das eleições. Porque se não for dessa forma, vai ser muito complicado qualquer melhoria para a população de modo geral. Bem marcante. É a repetição da hipocrisia que tinha na eleição do ano passado, do pessoal da extrema-direita. Né? Eles vêm fazendo essa campanha pesada contra a corrupção quando os partidários lá estão envolvidos em escândalos também. Da mesma forma, nesse protesto, se falou muito que era um movimento pela democracia, quando eles iam para a rua pedir intervenção militar, impeachment, quando não há julgamento, nada relacionado ao presidente. Então, que democracia é essa? O então ministro da Educação, Ciro Gomes, disse em reunião particular em uma universidade que havia no Planalto 300 ou 400 achacadores, para os quais, quanto pior, melhor. Pessoas dispostas a impedir o avanço de tudo como forma de reivindicar benefícios, como, por exemplo, a gestão de mais ministérios. Dia 18 de março, Ciro Gomes foi chamado à Câmara para se retratar sobre o dito. Na ocasião, ele falou que a gravação não foi autorizada e o que foi dito ocorreu em ambiente particular na sala do reitor. Além disso, para surpresa dos deputados, confirmou o que disse e acrescentou: partidos de oposição têm o dever de fazer oposição, partidos de situação têm o dever de ser situação, ou então larguem o osso, saiam do governo. Concluindo com a fala: prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser acusado como ele de achaque, enquanto apontava o dedo para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Abandonou a sessão quando estava sendo verbalmente atacado pelos deputados e seu microfone foi cortado. Pouco depois veio a notícia de que ele havia pedido exoneração do cargo de ministro. Esse capítulo é bem interessante, né? Porque ele coloca um questionamento simples: o que é oposição e o que é posição? No entanto, essa história de quanto pior, melhor, é como se age. Ou seja, não anda nada se não tiver algum tipo de ajuste, de parcerias, de benfeitorias. Ou seja, no final das contas, é como se só tivesse uma oposição, não discordo, do partido aliado ou partido contrário. Ele não está totalmente errado, não. O problema é que isso repercute em cadeia muito mais elevada, né? Esse fato aí do Ciro Gomes, né, que a gente, pelo menos eu, vá defender Ciro Gomes, né, porque ele é um representante aí dessa galera da conservadora, né, dessa galera conservadora lá do Congresso. Agora, o que ele falou é que uma boa parte dos brasileiros, eles já sabem que aquele Congresso ali é uma banca de negócio, né? Porque o que se vota ali é no toma lá da cá. Para o governo conseguir a aprovação de um projeto, ele vai ter que liberar emenda, né? Vai ter que fazer aquelas negociações. Tanto é que nesse caso aí dessa operação Lava Jato e do Mensalão, esse dinheiro que vier da corrupção foram para quê? Para comprar deputados, para comprar senadores, para votar os projetos que mais interessam. Tanto é que esse processo, ele, se a gente pegar ao longo da história do Brasil, ele sempre se repetiu. Um dos casos mais recentes disso aí, que nós podemos observar e que deu uma reviravolta na política nacional, foi o caso da reeleição do Fernando Henrique. Todo mundo ficou sabendo que a reeleição do Fernando Henrique, que até então não era permitido no Brasil, foi às custas de compra de voto. Então, o que o Cid Gomes falou lá foi o que a gente sabe, que os deputados, né, estão lá para votar no que é interesse deles, não interesse da população, né? E se o governo quiser aprovar algo, vai ter que dar alguma coisa em troca para essas pessoas. Então, o Cid Gomes falou que muitos brasileiros gostariam de dizer: o governo tem essa partilha dos ministérios, que são 39 ministérios, né? Dizem que não é, são 40 ministérios, porque é para não se transformar no caso de Alibaba e os 40 ladrões, aí ficaram em 39 ministérios, e aí divide com a base aliada tal, para garantir uma soberania artificial dentro do Congresso. Mas mesmo assim, o governo não está conseguindo. Antes da gente passar para o próximo ponto, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco, né, da corrupção não está no poder legislativo, está no poder executivo, diz Cunha. E a gente sabe que corrupção ninguém faz só. Só existe corrupção porque diversos segmentos estão envolvidos em uma cadeia. Então, eu acho que... migrar para outra cadeia, né? Eu acho que essa afirmação não é verdadeira de como... Nova lei, né, que foi aprovada agora a partir de novembro de 2014, que dá facilidade para você adquirir um veículo, um automóvel, porém dá facilidade também para as grandes financiadoras, né, porque hoje, a partir da aprovação dessa lei, depois de um dia de atraso, ela já pode entrar com um processo de retomada do automóvel, e em uma semana, um mês, você vai ter o seu veículo apreendido. E o pior, que para você retomar esse veículo, você vai ter que pagar o resto do financiamento, senão você vai perder tudo que você já pagou. Então, é uma lei assim que, para o Código de Defesa do Consumidor, é um grande retrocesso, porque se você atrasou uma parcela, mas você tem a oportunidade de renegociar essa parcela, mesmo aqueles juros que eles sempre cobram, mas aí eles dão ainda 3 meses para você fazer essa negociação. E com essa nova regra, atrasou hoje, amanhã ele já pode retomar esse veículo. Diz que o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, já montou uma cartilha para informar as novas pessoas que irão adquirir os automóveis, para ter cuidado, pensar bem na hora de comprar um novo automóvel, porque pela regra, pela lei que está por aí, é você adquirir um automóvel e ter o risco de perder ele, né, depois de pagar vários meses. Você teve algum problema de ordem financeira, não conseguiu pagar o financiamento no dia e eles tomaram o seu automóvel, e você ser obrigado para ressarcir, para pegar de volta, ter que pagar o resto das parcelas que você está devendo. como é que a pessoa já pega o financiamento porque não tem condições de pagar o veículo de forma à vista, né? Como é que você vai pagar o restante das parcelas que faltam para poder ressarcir aquele transporte? Então, no meu entendimento, essa lei foi um retrocesso para o consumidor brasileiro. Na minha concepção, isso é um tipo de estelionato, né? Vai vender um carro sabendo que a pessoa não vai poder pagar e vai tomar. E aí é como se ele fizesse cada vez mais dinheiro com aquele mesmo produto. É desproporcional. Se a gente observar o Código de Defesa do Consumidor, vamos ver que quem está com poder tem mais poder ainda. Enquanto que aquele que não tem vai entrar num caminho sem volta. Não que esteja defendendo a questão do atraso, mas ser repensado isso de uma forma correta, né? Dessa forma aí, vai prejudicar os consumidores como um todo. E o interessante é que alguém tem que investigar porque o governo é tão bonzinho com as montadoras. Já teve a redução de IPI por um bom período. Outros setores da indústria não receberam esse benefício de redução de IPI. E agora vem isso. Por que o governo está sendo tão bonzinho assim com a indústria automobilística? O que há por baixo, por trás da cortina? Essa redução do IPI, né, foi uma das formas que o governo encontrou para dizer que está administrando a crise financeira internacional e a saída que o governo colocou foi a redução do IPI. E essa redução do IPI significou mais venda de veículos, mas com essa mais venda de veículos, aumentar a quantidade de veículos nos grandes centros, aumentar os engarrafamentos. Com isso aí, aumenta também a emissão de gás carbônico para a atmosfera, né, que isso vai refletir no aquecimento global. E agora, eles acabaram com a redução do IPI, ou aumentaram mais a quantidade de imposto. Se eu não me engano, eles começaram com 9% de redução, mas agora diminuiu significativamente, ou acabou, não sei direito. Mas, consequência disso aí, também agora aumentou o preço da gasolina. Então, muita gente comprou carro, mas vai ficar mais complicado ainda andar com esse carro por conta do alto preço do combustível aqui no Brasil. E a inflação, que tende a piorar, a inflação dos alimentos por conta da crise hídrica, além da crise internacional, e o aumento do combustível só vai tornar as pessoas que financiaram o veículo mais vulneráveis a essa lei nova, ser prejudicado por isso. Foi lançado um aplicativo por um autor independente chamado Siga Lei, que ele permite acompanhar o que está tramitando na Câmara e no Senado. Você baixa, ele está disponível para Android e para iOS, você instala e consegue fazer pesquisas por leis e incluir leis como favoritas para você acompanhar qualquer processo, qualquer andamento que tenha na tramitação. Eu recomendo, parece bem interessante, eu não cheguei a utilizar de fato, está instalado, ainda falta usar, mas parece muito bom. Claro que simplesmente as leis, se a gente observar com o passar do tempo, as leis votadas até então não tem tanto efeito para a população no modo geral. Então, existem aquelas leis que ficam ali paradas, sem saber em que pé andam. Mas, de modo geral, o legislador não faz aquelas leis que realmente trariam uma mudança em si. Mas ter um programa que possa acompanhar facilita muito a vida. No regime, de modo geral, as leis vão nortear o caminho da sociedade. Eu gostaria que ela fosse mais efetiva, fosse para a população como um todo, porque a democracia só existe no momento de votar. Chega lá depois, as grandes empresas ditam como é que vai ser votada as leis, e normalmente essas leis há uma tendência a atender o capital privado e esquecer da população. Tirando essa questão de financiamento privado, automaticamente nós teríamos uma eleição mais justa, colocando pessoas que tenham um pensamento pró-pessoas ou pró-sociedade. O autor do aplicativo é Danilo Oliveira. É interessante, né, esse aplicativo, mas assim, a sociedade brasileira, ela ainda não está habituada a acompanhar o que o Congresso Nacional faz, né? Então, uma lei que é votada, que está sendo construída lá no Congresso Nacional, o brasileiro só vai tomar pé disso aí quando vai influenciar na vida dele. E assim mesmo, as mobilizações acontecem mais depois que essa lei entra em vigor. E a maioria só vai notar quando a lei bater na cabeça deles, né? Nem quando entrar em vigor. É quando eles for afetados diretamente por aquela lei. Diretamente por aquela lei. Então, assim, é interessante, mas os brasileiros, pode ser que com esse aplicativo, as pessoas se interessem mais a estar acompanhando o que está acontecendo lá no Congresso. Mas, infelizmente, o nosso povo, ele não está nem aí para a política do que acontece lá no Congresso, está preocupado só em votar, eleger um deputado, eleger um senador, eleger um presidente e deixar a coisa ir do jeito que os governantes, os representantes no Congresso quiserem. Agora é interessante que o aplicativo é feito por um cidadão, não é um aplicativo oficial. Ah. Eu considero uma medida bem positiva nessa tentativa, é uma contribuição boa na tentativa de aproximar a população do que acontece lá. Tem a TV Câmara, TV Senado, mas nem todo mundo tem tempo para acompanhar as sessões que geralmente acontecem à tarde, nos dias úteis. E tendo um aplicativo torna mais fácil para a maioria da população, quem tiver interesse de acompanhar, para acompanhar. PC revela donos de jornais brasileiros. Na matéria publicada no dia 14 de março, no jornal Globo, informa que a lista de 8.667 brasileiros que, em 2006 e 2007, tinha contas numeradas no HSBC da Suíça, aparece donos, diretores e herdeiros de veículos de comunicação, além de jornalistas. Não é à toa que um dos maiores sonegadores é a parte da mídia como um todo, donos de jornais, revistas, emissoras, que eles têm que esconder. Né? Então, automaticamente, a Suíça mudou as regras, até então era um paraíso fiscal, mas a partir, se não me engano, de 2006 para frente, a Suíça não tem mais esse tipo de título de paraíso fiscal. Pelo contrário, ela é considerada um dos países, mas caminha por uma transparência. E o grande questionamento aí é a sonegação de impostos, o enriquecimento ilícito, a forma de não pagamento de tributos, e isso é que está em jogo, né? Na verdade, e inclusive tem alguns políticos, aos poucos vão sendo colocados os nomes, artistas. Já teve outras listas depois dessa inicial, né, que falou só do pessoal da imprensa. Isso, e fora isso, na verdade, é um problema esse tipo de situação, porque perpassa a questão da lavagem de dinheiro, que agora, é um crime, né? Agora, como dizem no noticiário sempre, que pelo menos no que eu acompanho, o fato de ter uma conta na Suíça não é crime por si só, desde que seja declarada a receita. A receita tem que ter informação sobre essa movimentação para você pagar o devido imposto. Agora, o que acontece é que, na maioria dos casos, as contas são criadas na Suíça justamente para fugir da receita. Ou seja, a própria receita, tendo posse dessa lista que eles solicitaram à Suíça, não sei se eles vão conseguir a lista integral, mas eles, de posse dessa lista, eles podem confrontar com as declarações de imposto de renda dessas pessoas para ver quem estava dentro da lei e quem estava burlando. E aí apertar o cerco do pessoal que estava deixando de investir dinheiro no país. É porque para você mandar dinheiro para fora do país é um trâmite bastante burocrático. Eu faço doutorado na Universidade de Valência e na Espanha e para pagar a matrícula todos os anos, é uma complicação que aqui em Alagoas mesmo, só quem faz essa transação com mais facilidade é o Banco do Brasil, e assim mesmo o Banco do Brasil só tem um que faz isso, que é lá em Maceió, na Rua do Livramento. E essas pessoas conseguem mandar dinheiro para o exterior e não passar para a Receita Federal. Então, como é que essa pessoa manda o dinheiro e não passa pela Receita Federal? Por que eles fazem isso? Eu vi o deputado do PSOL falando sobre isso, dizendo não, ter dinheiro no exterior não quer dizer nenhum crime. Agora, você mandar dinheiro para o exterior sem contabilizar, sem declarar aqui no Brasil, é uma forma de estar burlando a lei e estar fazendo com que até haja lavagem de dinheiro. Porque nessa brincadeira de não declarar o dinheiro que você está arremessando, abre espaço para traficantes, dinheiro de corrupção, dinheiro ganhos aí de formas obscuras. É isso, esse sonegação de imposto, eu acho que são os criminosos menores, entre os criminosos que podem estar usando essa prática. Tráfico e corrupção lavagem são outros tipos de crimes que utilizam disso. Foram citados até agora Folha, Globo, Bandeirantes, Jovem Pan, que os representantes dele têm conta lá na Suíça, estão envolvidos nisso. Arminio Fraga, que seria o ministro da Fazenda do AES, se ele ganhasse também, tem. Eu lembro que Jô Soares, assim, várias pessoas conhecidas, importantes, já foram citadas. Ratinho. Pois é. É preocupante, assim, eu acredito que deveria ser mais preocupante para a Receita, a esse ponto, para investigar logo e definir quem está regular e quem não está. Porque desse pessoal que já foi citado, nem todos se pronunciaram a respeito. Agora, quem se pronunciou disse que já está, que tudo foi declarado, que está tudo bem. Quem pode dizer de fato é a Receita. Você acabou de ouvir Politicast News.